Quantas vezes, filho amado, eu tentei lhe dizer o grande plano que eu preparei para você. Vai muito além daquilo que seus olhos podem ver. Ninguém viu, jamais ouviu o que tens a receber. Vale muito mais do que tudo que você deseja, que o mundo oferece. Às vezes te entristece, não venho aqui para barganhar com você, mas uma relação de amor, se quiser podemos ter. Tipo pai e filho caminhando aí sempre unidos, em cada passo eu poder guiar os seus caminhos. Na sua vida eu não mando, mas deixo o livre-arbítrio. Mas se por amor seguir os passos de meu filho, que deu vida por ti e pelos que andam sozinhos. Ninguém é obrigado a aceitar quando eu convido. A vida não é um mar de rosas, sim eu também sei, mas em momentos difíceis com você eu estarei. Filho, quantas vezes te chamei para ser feliz e não foi atendido. Seu coração estava fechado e você não quis me dar ouvido. A vida não é fácil, mas pra sempre quero estar contigo. Então conceda uma chance para a sua vida. Você não sabe como dói em mim em te ver sofrer, na teimosia de querer tudo sozinho resolver. Em cada lágrima que cai do rosto das pessoas, observa aqui de cima e sei que não é à toa. Quando é pro sofrimento, aqui de cima eu lamento. Não deixe um ajudar quando tento lhe salvar. Prefere opiniões formadas para aceitar. Dizem que eu não existo, que eu quero te provar. Nova aliança eu já fiz e não preciso mais provar. Se é pela graça que eu te salvo, se assim me aceitar. Foi na obra da cruz em que tudo consumou. Provei pra todo mundo quanto é grande meu amor. Então não dê uma de criança, entenda o que eu digo. Deixa na sua vida eu ser o seu melhor amigo. Você tem um nome pra em oração ser atendido. Sou um só com meu filho e esse nome é Jesus Cristo. Quantas vezes te chamei para ser feliz e não foi atendido. Seu coração estava fechado e você não quis me dar ouvido. A vida não é fácil, mas pra sempre quero estar contigo. Então conceda uma chance para a sua vida. Por várias vezes a todos eu quis poder ajudar, assim como por Jerusalém seus filhos ajudar. Debaixo das minhas asas em constante proteção, mas preferir andar sozinhos não querendo não. Ainda muitas moradas na casa de meu pai. Se assim você quiser estar um dia em nosso lar, então pare de sofrer e deixa eu te mostrar que o melhor da vida sempre foi o poder te amar. Quantas vezes te chamei para ser feliz e não foi atendido. Seu coração estava fechado e você não quis me dar ouvido. A vida não é fácil, mas pra sempre quero estar contigo. Então conceda uma chance para a sua vida eu salvar. Sua vida eu salvar. Para sua vida eu salvar.